Ayumi, agora é hora de sonhar. Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha, que já cocoricou na galinha. Lembrando, cavalinho já pulou da cama, de pintinho que no seu pijama. Galera, beleza? Ó, eu escolhi uma revista. Eu nunca tinha falado, que não é uma revista muito pop. Que é essa revista aqui, Construir Notícias. É, com a matéria de capa, Empreendedorismo para Crianças. A Construir é uma editora de livros infantis, não. Infantis também, mas escolares, livros escolares para escolas, né? Livros escolares é para escola. Ela é de Recife. A minha ex-sócia, Flávia da Fonte, ela trabalha, é ligada ao grupo do Varejão do Estudante, que é um grande varejo lá de coisas para estudante, de livros e tal. É do mesmo grupo. A minha ex-sócia, Flávia da Fonte, hoje em dia é sócia do pessoal que é ligado a esse grupo aqui. Enfim, tem uma relação lá e faz várias coisas. E aí eu. Ai, nem lembro como é que eu peguei essa revista. Queria muito receber ela sempre, porque ela é muito legal. Editora Construir. Uma revista sobre educação. Sempre sobre educação. Uma revista direcionada para o público da revista é professores, educadores, donos de escolas, enfim. Esse é o público, né? E aí teve essa matéria aqui, Empreendedorismo para Crianças, entrevistando o Fernando Dolabella, que eu já conhecia, mas conhecia pouco, e a revista inteira praticamente é sobre ele. Aqui na contracapa tem o livro dele. Ele escreveu um livro clássico, chamado O Segredo de Luiza, que eu tenho, mas nunca li. Aí, bocejar. Deixa eu mostrar aqui que eu tô bocejo. Opa! Então, bocejar é sempre um gatilho, na verdade. Não é que eu tô com sono, é que meu corpo está me lembrando que eu preciso mostrar a capa da revista da qual eu estou falando. É isso. Parece uma espinha interna. Uma espinha interna é fuleiragem, né, bicho? Ou espinha interna é foda. Cara que inventou espinha interna. Luverson, foi o primeiro, o grande Luverson. Laila, Mota, Débora, Gabriela, Camila, Dion Clay, Bruno Raul, Porfírio, Paulo Silva, Marcelo Arruda, Duva, Simão, Camila, Dulce, Gilson, Jefinho, Ramon, Lisley, Ricardo, Flávio, André, Flávia, Ricardo, Luciano, Eugênio, Mica, vai jogar existir, Abanês, bom dia, Miori, bom dia, grande abraço, Rezé, tá bombando, isso aí tá bombando, todo mundo sejando junto. Tem um site, Prince Mais, só para criar nome. High Stakes Experience. Hoje eu não vou poder, não. Hoje eu completo 10 anos que eu conheci a minha esposa, então hoje eu vou ficar com ela. A gente vai para um day spa, sabe? Falar de Jordão foi massa. Sempre massa. Estilo que ele tem, autenticidade, resenha, engraçado. Jordão é humorista, né? Jordão é humorista. Opa! Essa aqui é a revista que eu escolhi hoje. Meu corpo pediu para eu mostrar nesse momento agora, para todo mundo ficar claro. High Stakes Experience, amanhã eu tô lá. Viva o Amor, Dion Clay. Terno é foda, imagina quem inventou esse nome. Colé de merda, maluco. Quando vier pra Ásia, putz, nunca fui pra Ásia. O bocejo tá brabo hoje. Todos bocejando. Gratidão por mais uma live. Obrigado por estar participando. Deixa eu ver mais aqui. Não, todo mundo deu bom dia, a gente tá travando. Acontece, internet é. Putz, Curitiba, não sei. Vamos lá, deixa eu analisar aqui um pouco essa matéria. Primeiro de tudo, né? Empreendedorismo para crianças. O Dolabella, ele começa fazendo um alinhamento. Aqui, ó. Essa aqui é a matéria de hoje, tá, pessoal? Só para meu corpo pediu para jantar à luz de vela e dançar zumba. Como é que dança zumba? Tem que ir num lugar específico? Lisley conseguiu participar da live. E aí, Lisley, bem-vinda à nossa live. Tô começando aqui a falar da revista de hoje, Empreendedorismo para Crianças, e aí o Dolabella começa matando uma objeção clássica de dizer que existem infindáveis formas de se empreender. Criar empresa é apenas uma delas. Eu misturo muito empreendedor e empresário. É bem diferente. Empreendedor e empresário. Empreendedor é muito mais amplo. Empresário é um tipo de empreendedor. Todo empresário é empreendedor? Olha a diferença que ele vai dizer aqui. Eu entendo que empreender é alguém que transforma, inovando e produzindo valor positivo para a coletividade. Cara, quase todo empresário é empreendedor. Pode ser que tenha um ponto de sombra que eu não estou vendo aí, de alguma categoria de empresário que não seja empreendedor. Acho que não. Mas entre empreendedor e empresário? Não. Não. Por exemplo, você pode ser um empreendedor dentro de uma empresa, você é um empresário. Você pode ser um empreendedor individual. Para mim, também, empresário. Você tem um CNPJ, como eu tinha, como comediante. Você é um CNPJ. Ou seja, você tem uma empresa. Mas é só você. E você presta seu serviço, vende a sua hora. Para mim, você não é um empresário. Mesmo tendo CNPJ. O empresário é quando você passa a ter uma. A diferença de ter um negócio e ter uma empresa. E eu, na comédia, eu tinha um negócio. Agora eu tenho uma empresa. Eu tive na minha vida vários negócios, mas na minha vida eu só tive três empresas. Quatro, apesar mais uma, depois virou juntou com a outra, que foi a Bit, a W3, a Cartelo e a KLS. Essas foram as minhas empresas. Na Bit cheguei a ter 40 pessoas, no W3 cheguei a ter umas 20. Aí a Cartela W3, elas meio que a Cartela virou W3, por isso que é meio que duas em uma. Cartela chegou até 40 e hoje em dia a KLS tem 20. E não tem que ter. Na verdade, se tivesse para mim ter três pessoas, acho que você tem um time, eu acredito que você é empresário, né? E podem ser empreendedores, empregados, políticos, religiosos, poetas. Aí ele botou aqui interessante, ó. O empreendedor é alguém que sonha, e no caso sonhar significa conceber o futuro, o alguém que sonha e busca transformar o seu sonho em realidade. Pum, eu gosto dessa aí. Sim, pode, Ricardo, ser empreendedor com funcionário, eu acho que pode. Gerar algo, a coletividade. E outro, o empreendedor é o cara que mata no peito, protagonista. É o cara que, dentro da empresa, pega um projeto e vai lá e faz. Tem muito gerentes de projetos que são empreendedores. Tem muitos líderes que são empreendedores. Nem sempre herdeiro é empresário. Mas a partir do momento que ele é botado, mesmo a contragosto, a tocar o negócio, eu acho que ele vira empresário. Talvez não vire um grande empresário, porque se ele foi obrigado, ele não vira um grande empresário. Mas enquanto ele é só herdeiro e participa do conselho, aí ele não é empresário de jeito nenhum. Nem é empreendedor, é herdeiro. Aí, beleza. E aí ele diz que. Ele diz que. Deixa eu mostrar aqui, caralho. Uma pergunta que a gente faz pouco para as crianças é: qual é o seu sonho? A gente pergunta muito o que você vai ser quando crescer. E é interessante que essa pergunta, eu nunca gostei dessa pergunta. E lá com sua esposa, ela está dormindo ainda. Sacanagem, né? No dia de comemoração, acordar ela antes da hora que ela quer acordar. Normalmente Dani acorda 8h30. Dani é neném. Qual é o seu sonho? A pergunta que o pessoal faz é: o que você quer quando você crescer? Só que essa pergunta, que você quer ser quando crescer, ela não é dirigida à criança. É dirigida ao meio que o adulto que ela potencialmente representa. E normalmente essa pergunta, o que você quer ser quando crescer, ela tem uma intenção, um pouco de controle, de meio que monitorar que resposta o filho vai dar. E a maioria das vezes, para dizer: não, meu filho, não invente isso não, não. Ou seja, não é uma pergunta genuína para entender realmente o que é que ela quer, quais são os sonhos. E sim, é uma pergunta meio que monitoradora, controladora e muito para o futuro, né? A Tânia Mujica fala muito isso, né? A gente cria ansiedade nas crianças desde pequeno porque fica toda hora jogando para o futuro as coisas excessivamente. Então, e aí ele fala uma coisa que também conecta com o que Suits fala. Suits sempre fala, o Suits é um mentor meu, um cara fantástico, que dentro do Reaprendizagem Criativa tem um mini curso dele de autoconhecimento, como encontrar sua arte, tá, como ele chama. E ele fala que trabalhar é a maior forma de expressão que a gente tem. Trabalhar não é um, não é um, um, um, não tem que, não tem que ser a tortura da vida. É uma forma de se expressar. É uma coisa que a gente, em função do mercado, do mundo que a gente vive, é algo que a gente precisa se dedicar pelo menos 6 horas por dia a algum tipo de trabalho. E qualquer coisa que você demande se dedicar 6 horas por dia, essa é uma coisa muito relevante na sua vida, claro. E é uma dedicação que normalmente envolve outras pessoas, envolve contato com o mundo externo, ou seja, é uma forma de expressão sua, né? Trabalhar nas maiores manifestações de afeto do ser humano, porque significa oferecer aos outros o que se tem de melhor. Puf! Trabalhar uma das maiores manifestações de afeto do ser humano, porque significa oferecer aos outros o que terem melhor. Trabalho é felicidade, não é punição. Tem dias ruins? Claro, tem dias ruins. Lógico, todo mundo tem, todo mundo tem. Eu tenho, Neymar tem, jogador de futebol, Bill Gates tem, todo mundo tem dias ruins. Mas eles não podem ser a maioria. É só isso. Quem inventou o trabalho tinha o que fazer, Barão do Tararé. A diferença de trabalho e emprego? A diferença de trabalho e emprego é parecida com a diferença de empreendedorismo e empresário. Empreendedorismo é muito mais amplo que empresário. O empresário é um tipo de empreendedor e o empregado é um tipo de trabalhador. Trabalhador é qualquer pessoa que expressa, que manifesta afeto oferecendo o que se tem de melhor ao outro. Trabalhador, cara, trabalho voluntário é um trabalhador, trabalho não remunerado é um trabalhador, trabalho um freelancer é um trabalhador, mas ele não tem um emprego. Então, trabalhar é produzir, é colaborar para o coletivo, é gerar valor, é movimentar o PIB. Trabalhar é movimentar o PIB do país. É isso. Emprego é um tipo de trabalho em que você está, que você tem um contrato de trabalho, normalmente CLT, um contrato que rege a relação, numa forma específica. E o emprego é quando você está dentro de uma organização, com um papel definido, com algum tipo de subordinação. É um tipo de trabalho. Tem vários tipos. Tem um tipo de trabalho que é o empresário, outro tipo de trabalho que é o empregado, outro tipo de trabalho que é o freelancer, outro tipo de trabalho que é o voluntário. Até um estudante ou trabalhador, eu diria que se ele estivesse só estudando, talvez, é uma discussão meio filosófica, né? Assim, talvez. Com certeza, quando ele estagia. O trabalhador é mais esforçado que o empregado. Não, eu acho que o trabalho. Bem, na minha visão, Camila, todo empregado é um trabalhador. O trabalhador não é mais esforçado que o empregado porque não dá para comparar, porque eles são a mesma coisa. São categorias diferentes. O empregado é o tempo de trabalho que você recebe o contrato, só faz aqui porque tem o contrato. Eu acho que talvez um. É difícil julgar que um é mais que o outro, né? Melhorar o portfólio também é trabalhar, sim, isso pode ser trabalhos voluntários. Formação humana é a base. Disse sim. Quem é taxista que acorda todo dia às 5 e vai dormir meia-noite é o quê? Escravo do trânsito? Mas acho que a pergunta é se você, por acaso, é taxista, acorda às 5 da manhã e vai dormir meia-noite, acho que a pergunta é. O que você faz? Porque os taxistas, eles trabalham muito realmente, motoristas, mas nessa jornada de trabalho, eles têm muito tempo ocioso. Entrou a corrida e outra, eu imagino, né? Entrou a corrida e outra, deixar o passageiro ir pegar o próximo. Ou até quando o passageiro está dentro, né? E se essa situação te incomoda, a grande pergunta é o que você pode fazer diferente, o que você está fazendo diferente. Exemplo, tá? Primeiro exemplo. E se você rádio e ouvisse todo dia podcasts fodas? Sozinho, quando tivesse. Até com o passageiro, baixinho. Se o passageiro se incomodar, você troca. O VeganCast. Vou criar uma campanha. O VeganCast é assim. VeganCast porque é um podcast que fala sobre muitos assuntos, que abre a mente sobre várias coisas e tal, que abre possibilidades. Mas outros podcasts legais também. Mas meu ponto é, eu digo isso porque assim, eu trabalhei na SBT. Eu trabalhei no SBT e o SBT tem vários motoristas. Claro, não são taxistas, não é a mesma coisa. Taxista tem outra dinâmica de trabalho, mas vou dar a minha experiência que me fez lembrar disso. Eu trabalhava no SBT tem vários motoristas. Aí quando eles iam me levar, me pegavam aqui em casa para levar as gravações. E normalmente o motorista, ele era designado. Deixa eu só mostrar aqui a revista que eu tô falando. Hoje. Normalmente o motorista, ele estava designado para ficar o dia inteiro comigo, me levando na gravação e me esperando lá. E muitas vezes a gravação demorava no externa 6, 7 horas e ele ficava esperando. E eu sempre perguntava, o que é que você faz quando me espera? Né? E aí ele, ah, eu ouço rádio, eu converso besteira com outros motoristas. Eu converso besteira com o cara da banca, eu fico sem fazer nada, eu fico fumando e tal. E eu sempre dou essa pilha, velho. Muitos deles buscando algo a mais na vida. E uma pequena variável que diferencia um motorista é inglês. Quando você sabe inglês, você pega outros tipos de trabalhos, você é designado para outros tipos de coisas. Né? E até mesmo dentro do próprio SBT, o cara que sabe inglês, ele pode ganhar um pouco mais, ele pode ser designado para atender algum tipo de convidado especial, ou pode virar um motorista executivo. E, velho, às 6 horas todo dia que você fica me esperando sem fazer nada, você, a um baixo custo, ou zero custo, de ouvir um podcast em inglês, de comprar um speak, um speak up, ainda tem aquela revista, por 6 horas por dia, meu amigo, basta quatro, na verdade. São 20 horas por semana. São 80 horas por mês. São quase 1.000 horas por ano. Então, sem fazer nada também é fazer alguma coisa, sem dúvida. Mas existe o sem fazer nada produtivo, o ócio criativo, e o sem fazer nada repetitivo, não produtivo, repetitivo. É, e aí, esse é perigoso, né? O cagar de cócoras e persuasão de Bruno. Pego a estrada, uso podcast. Você deveria fazer live o ano todo. Live é um negócio que eu comecei assim, sem muita. Neném! A Nini já acordou? Esse não é chá, esse é café. Ô, café do papai. Meu amor. Vem pro papai, deixa o papai botar aqui. Café do papai. Já acordou, boneca. Acordou cedo hoje. Acordou. Meu amor. Olha quem tá aqui na nossa live. Neném. Ai. O dono. Quem é esse aí? Papai? Esse aqui é mamãe? Papai viajou, tava com saudade de tu. Oi! Oi! E a neném? Neném? Mamãe. Oi. Mamãe quer ficar junto, todo mundo junto. Esse A é neném fica no neném. meio, né, neném? Esse é neném? E... Papai? Esse é mamãe. Minha preciosidade, meu tesouro, minha fonte de alegria infinita. Vem cá. Aí, vai tomar um café. Eita, gaveta de bagunça, né? Dá-lhe aí, papai. Agressiva aí. Idade exata. 31 de agosto, ela faz 2 anos. Ou seja, um ano e. O que dia é hoje? Hoje é 14 de julho? Então, 31 de julho, ela faz 1 ano e 11. Bom dia, Valentina. Esses bonequinhos foram feitos. Ó, um presente legal para dar. Vou fazer divulgação aqui, porque é meu aluno. caricaturaemmangá.com.br. Ele me deu de presente. caricaturaemmangá. Mangá é aquele estilo de desenho, né? Japonês. Caricaturaemmangá. Alguém quiser descrever aí. caricatura e mangá. A neném ainda tá brincando. Ela cria diálogos com qualquer objeto. No momento, ela tá criando diálogo entre a calculadora e o controle remoto do ar-condicionado. Eles estão conversando ali. Calculadora e controle remoto do ar-condicionado. Um canal pra neném. Aí tem muita gravação dela. Eu levo a GoPro pros cantos e fico gravando. Responde o João Pedro e o Hugo Miori. Deixa eu ver. João Pedro, tem um sonho de montar uma empresa. Todos podem ser empreendedores. Todos podem ser empreendedores, mas nem todos podem ser empresários. É importante essa diferença. Todo mundo pode empreender, ter uma atitude protagonista e mudar a sua realidade, seja onde for, mas ser empresário não é que não seja para todos, é para todos, mas é necessário desenvolver um monte de habilidades, inteligência emocional violenta, porque ser empresário é lidar com pessoas, capacidade de desenvolver as pessoas, paciência, liderança, entendimento de pessoas. É, ser empresário tem muita coisa. Alguma empresa cooperativa que seja somente de jovens e para jovens, não tem referência não. Fiz a turma 2 ou 3, por que não deixa quem já fez alguma turma fazer o que cria? Sim, aí faz sentido. O que cria, a gente, boa ideia. Boa ideia. Faz o seguinte, Rod, manda pro homem que cuida de produtos, que é o Bruno Romano, que ele pode criar, formatar aí uma proposta de quem já fez o RC poder fazer o que cria, porque a gente acredita que o que cria não faz sentido se você não fez o RC, mas tem pessoas que fizeram o RC nas primeiras turmas e que a gente não tinha o que cria ainda, então pode fazer sentido, né? Romano Robo Aqui Plano School. Boa. Criptomoedas, cara. Criptomoedas é um assunto que eu estou atrasadíssimo. Absurdamente e irresponsavelmente atrasado, porque, putz, desde a Singularity, 2014, toda vez que chegava numa aula sobre isso, eu saía da sala de aula, acredita? Era aula que não me interessava genuinamente. E, enfim. Eita, essa aqui é a parte que ela gosta, que é essa. Um monte de cartão de visita. Aí o chão, como é que tá? Ela está no flow. O flow dela é isso, é brincar. E a gente muitas vezes interrompe o flow, desrespeita o flow, em função de um besteira, ai, vai bagunçar. Qual o problema dessa bagunça aqui? Não. Mas ajeita, eu ajeito com ela, peço pra ela ajeitar junto comigo. Filho, vamos juntar, ela gosta de juntar e junto, e acabou. Agora que eu não vou. Não. Meu amor, você tava tão feliz ali brincando. A gente não imagina o que tava passando na cabeça dela. enquanto fazia aquilo, tinha alguma história acontecendo, ela estava criando, ela estava imaginando alguma coisa tão viajada que a gente não é capaz de imaginar porque a gente se virou adulto e perdeu a imaginação, a capacidade de imaginar incrivelmente, né? Bem, 7h47, tá brincando, experiência nova. Deixa a Dani acordar e vai ver a bronca. De jeito nenhum, Luverson. Dani vai zero bronca. Dani vai. Dani já teve a época de dizer a bronca, mas hoje em dia ela entende que não vale a pena essa troca. Não vale a pena. Ó, o dedinho, meu amor. Fechar a gaveta. Cuidado. Não vale a pena trocar a quebra de flow apenas por uma. Porque é até meio irracional. Qual é o problema disso aqui? Eu tava falando, né, sobre piscina, né, que ela tava jogando as pedrinhas na piscina. As pedrinhas estavam limpinhas. Ela jogou cinco pedrinhas. Ela tava ali vendo um experimento de física, de ver ali a aceleração e o bluft era proporcional à força que ela jogava. Então, assim, tudo é questão de. Claro, tudo tem um limite, né? Então, por exemplo, se ela quisesse jogar areia na piscina, eu não deixaria. Porque areia na piscina é foda. Areia eu vou ter que trocar água na piscina inteira. Agora, ela jogando cinco pedrinhas, pedrinhas que não são sujas, pedrinhas que são limpas, numa piscina que eu tô há 3 meses sem usar porque tá frio, porra, eu não vou trocar uma coisa pela outra. Experiência científica. Minha esposa ainda dando versão 1.0. Não quer dizer que as crianças podem fazer o que elas quiserem e bagunçar em tudo. Apenas dizer que não é um mal que os cartões de visita, que eu nem uso mais, que são antigos, é layout antigo, que de repente eu vou jogar fora até, porque esse layout é antigo, eu distribuí nas minhas palestras, mas apesar de a mensagem ser certa, o layout me incomoda um pouco, e provavelmente eu vou jogar fora, e eu não vou privar ela de jogar no chão. E agora eu também agora vou criar uma brincadeira com ela de organizar. O que aí é importante também que ela não saia só caotizando o mundo e por aí vai. Galera, vou desligar, já deu a hora. Amanhã não, amanhã é sábado. Segunda-feira estamos de volta aí. Quem é da turma 7, a gente já vai antecipar a liberação do segundo módulo. A gente tem que liberar segunda-feira no cronograma. A galera tá sedenta por aprender. Vamos antecipar para hoje. E é isso aí. Cheiro. Beijo.